Nesse podcast eu vou ler uma matéria de uma capa inteira que saiu hoje na Zero Hora, 10 de julho de 2022, sobre a revelação da orientação sexual do governador do Rio Grande do Sul. Três dias antes da entrevista ao jornalista Pedro Bial, em que assumiu sua orientação sexual, o governador Eduardo Leite mandou mensagem ao pai, José Luiz Marasco Cavaleiro Leite, pedindo uma reunião de família. Por volta das 10 da noite daquela segunda-feira, 28 de junho, os pais e os dois irmãos receberam chamada por vídeo no WhatsApp. Sem pestanejar, Leite anunciou que se revelaria gay em rede nacional. Havia mais de 10 anos que dissera aos pais que era homossexual, mas jamais aceitara tratar do assunto publicamente. A súbita decisão foi recebida com surpresa e preocupação, afinal, o caçula da família agora a maior autoridade do Rio Grande do Sul. Temos um convívio muito afetivo, somos muito brincalhões. Então, logo, um dos irmãos fez uma brincadeira, mas fiquei preocupado. Perguntei se ele havia ponderado sobre a decisão, os lucros e prejuízos políticos que ela acarretaria. Ele sorriu e disse que não se tratava de ponderar sobre isso, mas de fazer o que era certo, se mostrar por inteiro, lembrou o pai de Leite. A conversa foi rápida, pouco mais de 10 minutos. Leite disse que falaria abertamente sobre o assunto no programa de Pedro Bial e que já havia abordado a questão com um raro desprendimento em entrevista para a revista Piauí, que estava por ser publicada também naquela semana. Todos apoiaram a decisão, nenhum, embora no íntimo tivesse ficado apreensivos quanto à repercussão. Fazia alguns meses que o governador mantinha a disposição de tornar público sua orientação sexual. Aos 36 anos, convive com ataques políticos eivados de insinuações homofóbicas desde 2012, quando se elegeu prefeito de Pelotas. As agressões mais rasteiras vieram na campanha ao governo do estado em 2018. Na época, adversários manipularam foto em que ele e os irmãos Ricardo e Gabriel seguravam a mãe, Rosa Eliana Alica, em banho de mar em Punta del Oeste, no Uruguai. A imagem foi recortada, deixando Solete e Ricardo ambos lado a lado e de torso nu na água, acompanhada das perguntas: é isso que queremos para o Rio Grande? O primeiro governador homossexual do Brasil. O Tucano venceu a eleição com 53,62% dos votos e o assunto parecia esquecido. A pergunta sobre o tema costumava ser assídua em entrevistas. Como o governador sempre respondia que sua sexualidade não era pauta, mas sim seu trabalho, acabava ficando de fora da maior parte das reportagens. Tudo começou a mudar em fevereiro, quando Leite foi convocado por parlamentares do PSDB a disputar as prévias do partido à presidência da República em 2022. Disposto a postular o Planalto, o governador sabia que estava entrando um jogo em que, por vezes, os subterrâneos políticos não têm limites. Impropérios de teor homofóbico do presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado Roberto Jefferson, ambos respondidos na justiça, serviram de ensaio às futuras investidas que sofreria. Há poucos confidentes, Leite admitiu que estava chegando a hora de afirmar publicamente sua homossexualidade, sob pena de mais uma vez ter a família também envolvida em ataques de adversários. Ando louco para acabar com isso, comentou com uma amiga no início do mês passado, ao afirmar que não entraria em outro projeto político-eleitoral, desviando do assunto. Leite jamais escondeu sua ser gay, namorando um médico capixaba desde o ano passado, costuma viajar, frequentar restaurantes e espaços públicos com o companheiro, mantendo cuidado nas aparições para temer uma foto roubada ou alguma provocação. Quando decidiu tornar pública a orientação sexual, Leite buscou primeiro o consentimento do namorado. Ambos conhecem a família um do outro e o governador queria discutir com o médico os inconvenientes que a exposição traria. O passo seguinte foi definir como e quando ele se revelaria gay. Rápida olhada na lista de pedidos de entrevista definiu a escolha por Pedro Bial. Na assessoria de imprensa do governo, ninguém sabia da intenção do governador. A decisão foi discutida somente com a Secretaria de Comunicação, Tânia Moreira, a quem coube agendar a presença no programa global. Naquela quinta-feira, 1º de julho, Leite tinha ao menos quatro conversas com jornalistas em São Paulo. No compromisso de gravação com Pedro Bial, sozinho numa sala decorada com jardim de inverno, o governador testou os equipamentos e deu início à entrevista. A conversa se estendia já por 11 minutos quando o jornalista abordou as prévias do PSDB e perguntou que trunfos Leite dispunha no enfrentamento com o governador de São Paulo, João Dória, destacando o estilo diferente de fazer política. O gaúcho começou falando em integridade e com indisfarçável sorriso, fez a revelação que horas mais tarde fervilharia nas redes sociais. Pedro Bial citou um momento histórico, agradeceu a confiança e praticamente não desviou mais do assunto até o final da entrevista. Na equipe que acompanhava o governador, apenas Tânia sabia da revelação que viria. Isolados em duas salas contíguas, os assessores só ouviam as respostas, mas não as perguntas, já que Leite usava fones, portanto, não sabiam que partia do Tucano a iniciativa de se revelar gay. Começava então uma angustiante espera pela repercussão. No início da noite, a Globo começou a exibir as chamadas na TV e nas redes sociais, anunciando o teor da entrevista. O burburinho foi geral. O Leite estava encerrando participação em debate no jornal O Estado de São Paulo, com Ciro Gomes e Luiz Henrique Mandetta quando seu telefone começou a vibrar. Em poucas horas recebeu 800 mensagens de WhatsApp, todas felicitando pela coragem. Como assim tu faz uma coisa dessa e não me conta nada? Escreveu a prefeita de Pelotas e uma de suas melhores amigas, Paula Mascarenhas. Não tardou para o termo Eduardo Leite ocupar o primeiro lugar nos Trending Topics do Twitter, onde permaneceu por 10 horas ininterruptas. Nas primeiras 24 horas foram mais de 4 milhões de interações digitais, 3 milhões de compartilhamentos e alcance estimado de 475 milhões de pessoas. A postagem em que agradeceu o apoio e carinho recebeu 22 mil comentários. Leite ainda obteve 192.595 novos seguidores no Instagram e 33.437 no Twitter. Desde então, concedeu 23 entrevistas para veículos e 20 de 20 estados e do exterior. Há outros 80 pedidos na fila. A audiência mais importante do governador estava a 1.380 quilômetros de distância, debaixo de cobertores na madrugada fria. Insones e emocionados, Marasco, o pai dele, 75 anos, e Lica, a mãe dele, 72 anos, aguardaram até as 2 horas para assistir ao filho se revelar na maior rede de TV do país. Foram dormir preocupados, mas orgulhosos. Como sou pessoa de mais idade, meu ângulo sobre essas questões é um pouco antiquado. A gente passou a vida inteira vendo isso ser motivo de chacota. Então, imaginei que fosse negativa a repercussão. Tive a preocupação. Mas em seguida me dei conta de que o mundo felizmente estava mudando. Foram 2 dias recebendo mensagens, telefonemas, WhatsApp de amigos, parentes, ex-alunos de décadas, tudo ressaltando a coragem dele e homenageando a mim e a minha mulher pela educação e caráter. Foi lisonjeiro, uma vitamina para pessoas de mais idade. Achei muito bom, muito bonito, muito grande o que ele fez, afirma o pai de Eduardo Leite. Valeu, esse foi o podcast. E para terminar, uma música do Led Zeppelin de 69. Thank you. Crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman, I give you my all. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be done. For you to me are the only one. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea.